Um raio de luz, a sedução, ou mistérios da paixão, às vezes traz a traição. Quando chega no fundo do coração, armadilha eu não quero não. Não entendo essa confusão. Quero viver, poder te amar então. Navegar no coração do mar, sonhando de uma vida pura, sem loucura, sem loucura. Uma miragem, uma paisagem, uma miragem gerou saudade. Quero sentir sinceridade em seus olhos. Seus olhos brilham mais, seus olhos brilham mais do sol. Seus olhos brilham mais, brilham mais. É forte o vento, o pensamento no momento está analisando a hora certa de chegar, querer bem. Pra ter você mais uma vez, até me ligo num mistério pra te conquistar. Os nossos filhos vão crescer, sobreviver, plantar cada valor para lembrar de você. Vamos fazer um novo mundo diferente, um dia os homens vão ser crianças novamente. Reconhecendo dois corpos ardentes, haverá sempre mulher, gerando filhos contente, toda segura, sonhando ter uma vida pura. Vem! Sem loucura, sem loucura, sem loucura. Seus olhos brilham mais, seus olhos brilham mais do sol. Seus olhos brilham mais, seus olhos brilham mais do sol. Brilham mais que o seus sol. Olhos brilham mais, seus olhos. Brilham mais.